do sul floresça. Quem tem medo não faz caminho. Eu só queria entender tamanha atrocidade. Seu Miguel na rua tentando aproveitar sua terceira idade. É que a justiça passou longe daqui. Você desfruta o amargo pra ser feliz. E são mistérios, bolos de papéis, números e números que disser com a pele da Teresa naquela sala, dias cruéis. Beleza interna, afora a externa. Assim tá lindo, sempre bom, sem antirrugas, natura ou enfeites da avó. Meu povo é forte, muita luta no gatilho. A feminista é artista, mãe de dois filhos. Meu povo é forte, muita luta no gatilho. O marceneiro é pedreiro, pai de dois filhos. Fundamental e agressivo, é o favelado que não dorme. Polivalente, pela madruga é a brecha na trinca que entra na sua mente, talvez. Mais algumas palavras que passam e ninguém olhou, escutou. Diferente daquela moto, sabe-se lá quantas cilindradas, mas todo mundo já flagrou. Situações eminentes acontecem e você nem vê. A nossa cefaleia é contínua e não celere. A luz apaga, o silêncio toma conta de cantoneira no lado sul. Alguém por favor, socorro o SAMU. Suspiros de vidas percorrem as ruas perdidas, caladas à espera do amor. Então que o tempo levou e o vento não traz, digo jamais nesse sentido. Arrependido, figurativo, corre, corre lá, a viatura chegou. Os meninos tudo a mil pra relaxar, acende e toca fogo nesse pavio. E seu Miguel vem descendo o morro e a Teresa também. O motivo daquela reza é que no hospital, minutos antes, a negligência fez alguém de refém. Dos tiques de rebote, dos devaneios da mente, dessa sobrevivência sempre fui um mero dependente. Afasto-me do mal e do coração de papel. Todo dia nessa mesa, quem janta com a gente é o aluguel. Olhos do céu, guarda o sol dessa chuva. O barraco ainda é de madeira, mas a sua ignorância assusta. Lembro originais, zombo de quem só odeia com medo de amar. Sem hipocrisia ou displicência, não estou como exemplo, apenas quero me expressar. Emergência. O tempo encurtou, então...